Quando ele chama, Aparecida não aparece. São Genaro não escuta, não atende sua prece. A Santa Clara sua vida não clareia. Cada dia que passa, a coisa fica mais feia. E ele diz, eu sou devoto de São Pedro. Eu sei que o meu problema ele pode resolver. A sua fé é do tamanho de uma montanha, mas nenhum grão de mostarda ela consegue mover. Quem não tem Jesus Cristo é assim. Clama Pedro, busca Paulo, a Mané e a Joaquim. A sua fé pode ser grande ou pequena, mas clamando a Madalena fica tudo como está. Só passa raiva, agonia, desespero, dissabor e pesadelo. E não ouve Deus falar. Quando um servo de Deus está em desespero, ele dobra o seu joelho e faz contato com o céu. Nesse momento o Senhor ouve sua prece. Se houver necessidade, nosso Deus manda Miguel. Desça agora e leva Deus pro meu servo. Ele está em aflição, não posso vê-lo padecer. Nesse momento o crente é abençoado. A alegria é tão grande que ele chora sem querer. Mas quem não tem Jesus Cristo é assim. Clama Pedro, busca Paulo, a Mané e a Joaquim. A sua fé pode ser grande ou pequena, mas clamando a Madalena fica tudo como está. Só passa raiva, agonia, desespero, dissabor e pesadelo. E não ouve Deus falar. Mas quem não tem Jesus Cristo é assim. Clama Pedro, busca Paulo, a Mané e a Joaquim. A sua fé pode ser grande ou pequena, mas clamando a Madalena fica tudo como está. Só passa raiva, agonia, desespero, dissabor e pesadelo. E não ouve Deus falar.